490, deixa eu me dar aqui. Para sequenciamento, direita 225, limite a radial 280 de Salvador. 168. Ciente, direita 225, limite 280 de Salvador. A senhora quer que reduza mais? Eu estou com 200 indicados. 333, é colou 25, chame o controle.